Olá, eu me chamo Fábio. Eu vou contar algo que mudou por completo a minha relação com a família de minha mulher. Eu sou casado há 2 anos. E meu casamento, assim como a maioria dos casamentos, tem seus momentos bons e ruins. E é nos momentos ruins que entra minha cunhada Débora. É um nome fictício, é claro. Eu vou contar o que aconteceu há 5 anos atrás, em abril de 2000. Na época, ainda namorando minha mulher, eu estava na casa dela e, nesse dia, estava chovendo muito. E como eu não tinha transporte, fui convidado a dormir lá. Coisa que eu fazia com uma certa frequência, pois além de já estar com 2 anos de namoro, a casa dela tinha um quarto de visita, local onde eu dormia, e que costumava receber a visita de minha namorada no meio da noite, pois tínhamos relações sexuais constantes. Neste dia em questão, ela tinha chegado do trabalho muito cansada e com muita dor de cabeça, e me disse que não iria de madrugada no meu quarto. Assim, por volta das 22 horas e 30 minutos, fomos dormir. Me despedi dela e fui para o meu quarto. Pouco antes de me deitar, eu tinha visto Débora chegar com uma amiga da universidade. Eu vou chamá-la de Márcia, é um nome fictício também. Não prestei muita atenção, pois Débora costumava ficar estudando no seu quarto até tarde da noite. E sua amiga também dormia lá com frequência. No meio da madrugada, eu me levantei para beber água. E caminhando em direção à cozinha, passei pelo quarto de Débora e notei por baixo da porta que a luz estava acesa. Pensei que elas ainda estavam estudando. Na volta da cozinha, escutei um barulho de alguma coisa caindo. Isso despertou a curiosidade e me fez olhar pelo buraco da fechadura. Fiquei pasmo, sem nenhuma reação, pois a cena que presenciei era muito excitante. As duas estavam apenas de calcinha e se beijavam ardentemente. Não pude resistir e continuei observando, enquanto comecei a me masturbar lentamente. Elas se beijavam e acariciavam uma a outra. Foi quando Débora deitou Márcia na cama e começou a beijar o corpo de Márcia. Começou pelo pescoço e foi descendo, beijou os seios, a barriga e começou a beijar a xoxotinha de Márcia, assim por cima da calcinha. Nessa hora, eu não estava mais aguentando. Estava quase gozando. Não pensei nas consequências que poderiam acontecer. Entrei no quarto tão subitamente que não deu tempo de Débora tirar o seu rosto do meio das pernas de Márcia. Ambas quase morreram de susto e, ao me ver, soltaram um grito, que para minha sorte não chegou a acordar ninguém. Ao mesmo tempo em que procuraram se cobrir, Débora falou: "O que você está fazendo aqui? Saia do meu quarto agora." Eu falei que estava observando-as há um certo tempo e queria que elas não parassem de fazer aquilo que estavam fazendo. Ambas tentaram se justificar, mas não tinham argumentos para explicar o que eu tinha visto. Vendo que não tinha como sair daquela situação, Débora começou a chorar e a me pedir que não contasse a ninguém. Eu, por minha vez, disse que não contaria, claro, mas que queria que elas continuassem o que estavam fazendo. Débora e Márcia, no início, não concordaram, mas vendo que não tinha outra forma de evitar o vexame, concordaram na condição que eu ficasse apenas olhando. A cabeça do meu pau chegava a doer de tanto latejar, tamanha a excitação que estava. Apaguei a luz do quarto e acendi o abajur, ficando o quarto com uma luminosidade bem fraca. Sentei na cadeira da escrivaninha e disse que podiam começar. Elas se olharam e começaram a tirar os lençóis com que estavam enroladas. Débora, ainda chorando, ficou meio constrangida e envergonhada. Mas à medida que Márcia começou a tocá-la, ela começou a se soltar. Márcia começou beijando Débora no pescoço, beijou seus lábios e desceu para os seios, enquanto que Débora se deitava na cama. Márcia foi descendo e começou a beijar a bucetinha de Débora por cima da calcinha. Eu não estava acreditando, vendo minha cunhada mordendo os lábios de tesão enquanto sua amiga lhe tocava. Levantei-me da cadeira e sentei ao lado de Márcia na cama. Débora, ela quis reclamar, porém mandei ela calar a boca e aproveitar a situação. Enquanto eu afastava a calcinha dela para Márcia chupá-la de verdade, quando tirei a calcinha, mal pude acreditar no que estava vendo. A bucetinha de Márcia era bem carnuda e bem raspadinha. Márcia começou a chupar a xoxota de Débora, que por sua vez quase rasgava o travesseiro de tanto tesão. Nesta hora, eu me posicionei atrás de Márcia, que estava de quatro na cama, e comecei a alisar a xoxotinha dela, tirando suspiros de prazer. Comecei a tirar a sua calcinha e a chupar aquela bucetinha que estava totalmente molhada, molhada de prazer. Comecei colocando um dedo, depois outro. Após alguns instantes daquela situação, encostei a cabeça do meu pau bem na portinha da bucetinha de Márcia e comecei a meter assim bem devagarzinho. Assim que a cabeça entrou, Márcia começou a chupar com mais força a Débora, que a essa altura já estava já em transe. Comecei um vai e vem assim bem gostoso, bem delicioso, e ao mesmo tempo em que começava a alisar as pernas de Débora, não demorou muito. Ela gozou feito uma loba no cio, caindo de prazer por cima de Márcia, que por sua vez se deitou por cima de Débora, que a beijou quase que instantaneamente. Tirei o cacete da buceta de Márcia e mandei ela sentar na cara de Débora para que ela chupasse. Enquanto isso, me posicionei entre as pernas de Débora e comecei a forçar o meu pau na sua xoxota. O mesmo entrou assim facilmente, visto o tamanho da lubrificação e tesão que estava. Comecei a meter na xoxota de Débora, enquanto metia o dedo no cozinho de Márcia, e ela era chupada por Débora. Gozamos novamente. Nunca tinha transado tanto, e o meu pau não abaixava de jeito nenhum. Deitei-me na cama, mandei Márcia ficar em cima de mim, no torno, e Débora sentar na minha cara, para que eu pudesse lamber aquela xoxota linda, maravilhosa, e também aproveitar lamber o seu cozinho. Enquanto as duas se beijavam como loucas, eu ficava assim alucinado com a cena que estava presenciando naquele instante. Quando nos demos conta, já estava clareando e tivemos que encerrar aquela transa incrível antes que alguém acordasse. Depois desse dia, eu continuei, é claro, namorando minha mulher e transando com minha cunhada. Como eu falei no começo da história, é nas horas ruins do casamento que Débora entra, servindo de conselheira para sua irmã e de amante para mim, é claro, né? Sempre que transo com Débora, tento convencê-la a se insinuar para minha mulher, pois ainda terei as duas irmãs ao mesmo tempo na minha cama. Espero que tenham gostado dessa minha história. Depois contarei da vez que minha mulher quase me viu transando com sua irmã. www.swingclubne.com, o primeiro site na internet com contos eróticos em áudio.